House. Donovan, Too Many Broken Hearts. Começamos o Flash House de hoje com Rockelli Think Twice. O segundo bloco eu posso garantir que tá mó legal também. Então se eu fosse você, não sairia daí. Você está ouvindo Flash House. Seis e trinta e quatro. Rádio Serviço. Todos os anos, milhares de animais são retirados ilegalmente da natureza para serem comercializados.

Sul Rádio. We'll be right back.

struggling all my life, but you can't turn back. Just one last chance to give it all. Running down an open road, where I'm headed I don't know. I gotta hold tight, the time is right. I'm going it alone. I can't face you now and express myself. I just sing my heart out. I can feel the weight just lifting, as if there's no one out there listening. Wanna sing my heart out. When I can't get myself together, it's the only thing that makes it better. I sing my heart out. I turn around to face the light. All of my frustrations slide. I'm reminded that it's all about a better life. Yeah, I will face you now and express myself. I'll show you how. I'm gonna sing my heart out. I can feel the weight just lifting, as if there's no one. close your eyes, make a wish, think of everything you wanted. Rio Sul Rádio Serviço. Está começando o Caminho da Solidariedade. A história do Hospital de Amor. Você conhecerá como funciona o Hospital São Judas Tadeu, uma unidade especial de cuidados paliativos. A unidade em que todo o trabalho do hospital iniciou, transformou-se hoje em uma unidade especial de cuidados paliativos. Devido à importância dessa prática humanizadora, em 2003, a unidade passou a se dedicar exclusivamente aos pacientes mais debilitados com a doença. Além do controle da dor, a unidade tem um cuidado amplo com o paciente, abordando outros problemas físicos, psicológicos e espirituais. Existe uma equipe multidisciplinar extremamente integrada de médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos focados no paciente. No ano de 2010, a unidade recebeu uma série de melhorias. Além da construção de igreja dentro do hospital, os quartos tornaram-se amplos, modernos e aconchegantes, contando com 62 leitos e um atendimento de uma média de 750 pacientes por mês. Também são realizados 30 atendimentos domiciliares por mês para os pacientes que possuem dificuldade para a locomoção. Nesta unidade, também são realizados diversos desejos do paciente para que ele receba conforto, atenção e alegria, vivendo a vida de forma prazerosa até os seus últimos momentos. Você ouviu o Caminho da Solidariedade, a história do Hospital de Amor. Todos os sábados, às 22 horas. Uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Todos os sábados, às 22 horas. Na Rio Sul Rádio. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Divine Rhyme. Yeah. all that she had to defend. Her feelings inside. From a magenta to bright blue.